Palmeira Vitor de Gastela, sem identificação, reautorizado dentro do nível de voo 050, via Cidade Amã, aguardando o NDB Zulu. Controle autoriza para o 2590, proa do Terra Vitor 369 para evitar informações. Pode ser o Terra Vitor 368? Afirma, pode ser o 368, então. Pronto, autorizado na produção do 368, descida agora até 3.000 pés, ajustado 1.0.1.6. Sim, descendo para 3.000.1.6, ou 2.5.9.0. Runa 648 atenta um helicóptero nas proximidades de Duna, a 500 pés não irá interferir nessa aproximação. É, a patroa de terra. Oi, Salvador. Bom dia, Tan 3859, ponto de pés da 1.0. Tan 3859, autorizado a alinhar e decolar, pista no 0, vento 050 graus, 07 nós. Alinha e decola, pista no 0, 3859. Sou Fafana, sou Juliette, só já levou o final da 1.0. Gente, Papa Romeu, pouso é autorizado, pouso, pista 17, o vento 040 graus, 07 nós. Identificação, autorizado descida nível de voo 050, inicialmente via chegada mar, início de redução para 250 nós, aguardando vetores para o final do procedimento NDB Zulu. Gente, boa no ano 84, redução 2509, mantém o perfil, aguardando a prova de Serra Vista 366. O 2590 tem condições de voar na altura do Serra Vitor 366? Afirmo, do Serra Vitor 366 do 2590. Gente, no Serra Vitor 366, autorizado a descida 2500 pés, autorizado a RNAVE, reporte na final estabilizada. Sim, autorizado a RNAVE, descida para 2500, produto 366 ou 2590. Pro legal no 648, final. Ou no 648, completo, sem todo mundo no 8-95. 2914, obrigado. Não pode. Hotel Juliette Serra, pessoal, aos 48, ao estacionar, frequência livre. Torre, bom dia, voo no 648, final. Voo no 648, bom dia, o time entrou no 0 no 6, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Continua, aguarda a autorização, 648. 3859, decolado de Salvador, 48, controle 119.8, bom voo. 119.8, boa semana, 3859. Uno 648, tráfego avistado, autorizado pouso, piso 10, o vento 050 graus, 07 nós, o 1648. Que é livre pouso da 90, o 1648. Bom dia, controle, tanto 3859, passa 1500 pés, com referências para voar Nitsibu, caso autorizado. Tanto 3859, contato na decolagem, se mantém nível de voo 340, passando 2000 pés, está autorizado, voar na presa Elefa. Após 2000 pés, Elefa, tanto 3859. Passando o Vitor Índio Juliette, voa na proa do Índio Serra, em última navegação, voa na proa do Índio Serra, para final do procedimento, o NBB Zulu irá bloquear o Índio Serra e prosseguir direto para a final. Juliette, Charlie, controle. Precisa? Voa inicialmente na proa de Duna, uma navegação na proa de Duna, cruzindo proa de Duna, para início do procedimento, para o final do procedimento em NDB Zulu. Voa na proa de Duna, para início do NDB Zulu, ou de Pesilhação. Rodrigo 590, completo, chame torre 1-8-95. Gente, completo, 2895, grátis, 2590. Tá bom, meu Vitor Juliette, Charlie, confirme, o senhor irá realizar o procedimento completo ou Duna prossegue já na final do NBB? Duna prossegue final do NBB. Gente, reautorizado, descido agora para 4000 pés, ajustado 1-0-6. 4000-6, vai. Número 48, o solo 50, direita 121, decimal 9. 109, bom dia, 4. Oi, Salvador, muito bom dia, 2590, passou o serviço 372, estabilizar na final. Bonagem, 2590, altímetro 1-0-6, tráfego avistado, autorizado pouso, vista 1-0, vento 040 graus, 05 nós. Gente, autorizado pouso, vista 1-0, 2590. Uno 84, reautorizado descida para 4000 pés, ajustado 1-0-6, reduza para 2209. Oi, Victor Juliette Charlie, desça 2.000 pés, autorizado final do procedimento NDB-01, reporte em Duna iniciando, a final. Autorizado 2.000, reportará em Duna iniciando, final. Charlie. Então, 184, vetoração para sequenciamento, curva esquerda na pelo 0125. Inicialmente, o seu limite radial. Radial 270 do VOR de Salvador. Iniciou. Michael Leite, vamos ligar sobre voar Paripe? ONU 184, corrigindo o seu limite, a magnética ONU 01 do, de Simbra. 84. 8 Juliette Charlie, lá pulando a pista no zero, confirma. 3.663 ali, mantém capitão, vendo? Ali mantendo no zero, só 3.663. 3.859, chame Recife, ano 2, meia decimal zero. Centro Recife, 3.859, bom dia. Tá falando no zero, só 3.663. ONU 184, novo limite, aqui da marca ONU 120 de Simbra. 20, ONU 184. ONU 184, desça 2.500 pés. 2.500, ONU 184. Olha, o Victor Juliette Charlie está visual, solicitou a base pela direita da 17. Aguarde. Juliette Charlie já está pronto para o cancelamento do plano de experimento? Positivo. Então, Victor Juliette Charlie, plano em ser cancelado, 1158, chame por em 1 na noite, decimal 95. 1 no 895. 1184, retomo a navegação na proa Serra Vitor 366, autorizado a aeronave, reporte nacional estabilizado. Torre Salvador, é o Papa Romeu Vitor Juliette Charlie? Ainda não escutei o controle. Torre Salvador, é o Papa Romeu Vitor Juliette Charlie? Papa Romeu Victor Juliette Charlie, altímetro na 06, já prossegue com o plano VFR para 17? Positivo, agora na base pela direita da 17. Ciente, o Papa Romeu Victor Juliette Charlie, reporte nacional da 17, com o trem checado, altímetro na 06. Informo no setor norte do campo, um helicóptero Hops 44, 500 pés de altitude, reporte visual com tráfego. Positivo, reportará na final, ciente do tráfego. Papa Tango Romeu Golf Victor, autorizado o cruzamento da pista no 735, após o táxi via Mike, taxi Mike e Lima, Quebec Mike e Lima. Na Lima, mantém a posição, chama o solo Salvador 121, decimal 9, Papa Tango Romeu Golf Victor. Então, 3896, bom dia, sem identificação, autorizado descida, nível de voo 050, ainda mantendo o perfil da MARI para o MDB Zulu da pista no zero. Relativo à base para a proa, então a vida 366. Salvador, Salvador, bom dia, azul 2780, vai. Azul 2780, bom dia. Sem identificação, mantenha a proa de Mário e repassando de descida, aguardando o final do procedimento em DB Zulu. Vai mantendo a proa de Mário, 2880, vai botar no ideal, se possível, Renato, dá no zero. Gente, aguarda a proa de Vita 366, Azul 2780. 2880. Juliette Charlie, o vento 080 graus, ano 09, autorizado pouso, pista 17. Pouso autorizado no 7, Charlie. Com meu tango Índia Bravo em mar, decolagem a critério, o vento no aeródromo 090 graus, 119, com meu tango Índia Bravo. Salvador, gol 1184. 1184, altímetro 06, com aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando a pista livre, 1184. Alfa Romeo Tango Índia Bravo, prossegue com Lua, rumo Whisky, aguardando transferência de comunicações. Whisky, Alfa Romeo Índia Bravo, não tem problema. 1184, informa helicóptero, setor norte do campo, Robson 44, na interfere na sua aproximação. Tráfego avistado, autorizado pouso, pista 10. Vento 100 graus, 139, voo 1184. Recurso, cabeceiro 10, voo 1184. Capão meu e Victor Juliette Charlie, seu Solos 04, ao estacionar sequência livre. Tango Índia Bravo, fora do solo 04, controle Salvador agora 119.8, Papa Romeu Tango Índia Bravo. 119.8, Salvador, bom dia, vou 2171, participar 110, visual contrato. Antigo 2171, não mantém o ponto de espera. Tango Índia Bravo, bom dia, mantenha sobre a rede de voo visual, reposte livre na CTR. Salvador, para a descida, azul 27 autorizado. Azul 27, autorizado, descida a nível de voo 130, quando na descida, utilize velocidade máxima de 2209 para sequenciamento. Também o 1130, limitado 220, a velocidade 2770. Confirmando, senhor Itaú, de acordo com a informação Índia, o procedimento previsto é NDB da 10. O aeronave está operacional? Afirmativa, o 2780. Ok, executa a aeronave 2780. Entendi. O 2171 ali mantém capitão 0? Ali mantém 0, o 2171. O 1184, seu solo aos 05, direita, taxa em Fox Trot, chama solo, Salvador em 121, decimal 9. Direita, Foxtrote, 1219, igual no 84. 00780. Vento 100 graus, 149, autorizado decolagem, pista 10. Decolagem 10, gol 2171. O 2171 decolando 08, controle 199.8, com voo, boa semana. 98, boa. Voo 2171, não contata a linha de decolagem, se ele mantém em nível de voo 360, passando 2.000 pés de regresso, líder. Sobe 360, passando 2.000 direto, líder, Voo 2171. Azul 2780, desça sem inscrições para 3.000 pés, ajustado na 0.6. Desce 3.000 pés, 0.6. 2780. Pão 3896, desça 2.500 pés, autorizado a R9, pistão na 0, reposte na final estabilizado. 3.500, reposte na final estabilizado, R9, 3.896. Azul 2780, venha para o Serra Vitor 3.66. Serra Vitor 3.66, 2780. Se tiver condições, táxi um pouco mais à frente, aguardando ainda, agradeço. O colega que acompanha atrás solicitou aí, táxi estacionado 04. Agora. Oxo 063 no 1, autorizado a alinhar e decolar a pista no 0, vento 0, 9, 0 graus, 15 nós. O altímetro permanece no 06. Lindo, posso, 063 no 1. Palmeiras, estamos de bravo, estamos em cenário de regressa. Gente, 1041, então, para regresso, 1041, puxa o segundo VHF, tá bom, do Tango de Bravo? Está pronto o ponto de espera da nossa. Gente, o 2065 mantém o ponto de espera. Precisa decolagem, mestre, então? Afirmo, vento 100 graus, 04 nós. Mantém a previsão de decolagem mais 4 minutos devido ao Airbus a estar na aproximação, logo final, e devido ao Airbus a Avianca que acabou de decolar também no mesmo perfil de saída destino e nível. 71, consegue coordenar a próxima ótima? Uno 2171 guarde. Ano 9, decimal 8. 9963, 1, grato, bloqueado. 1-6, autorizado pouso, pista 1-0, o vento 1-0-0 graus, 1-2 nós. 3.0 no 0 no 6, 3.2 no 6. Estação 2.000 agora, vou ir direto Leda. Sim, da presente Leda, 6.3.1. 2.1.7.1, chame Recife, 1.2.5.1, solicita a período de motiva. 1.2.5.1, está esperando 2.1.7.1. Sendo 366-2780. 2780, chame torre 1-8-95. 1895, boa. Torre Salvador, bom dia, azul 2780, estabilizou a Renata 1-0. Azul 2780, continua a aproximação, fazendo autorização de pouso. 80. Gol 2065, totalmente pronto. Ok, a linha e mantém a autorização para iniciar a decolagem. Mantendo a autorização. Eu sou 96, no sala 18, Pedro Zaco, chamando 2199. Hércules do Norte, 38, 96. autorizado, Gol 2065, 1900 graus, no 4 e nós. Azul 2780, vento 1 a 0 graus, no 4 nós, pista livre, pouso autorizado, pista na 0. Azul 2780, 7880. Palmeiras na facção, gostando de identificação, desse nível de voo 050, voo, né, voo na prova de TAP, aguardando o vetor para o final do procedimento NDB voo. Afirma. Bom dia, Gol 2065. Gol 2065, bom dia, contato radar da decolagem, submantenha nível de voo 360, passando 2.000 pés, voo Leda. 2.000 pés, Leda, obrigado, para o 360, Gol 2065. Chanel 6311, chama o centro do Recife, em 1-2-5, decimal 1. 2-5-1, 6-1-1, bom dia. Azul 2780, Gonçalves 2-2, libera direito via táxi e eco, chama o sal 1-2-1, decimal 9. Via eco, 2-1-9, Palma e Lima Fox Tango Vana para Ojiduna. Confirme se realiza o procedimento completo ou Fone Nona para sair para a final do NDB. Do seu prossegue, Duna, após Simbro, realiza óbito depois da final ou final direto depois de Duna? Então, entendido, Lima Fox Tango, que o senhor, quando chegar em Simbro, irá realizar óbito. Agora sim, entendido, Lima Fox Tango. Lima Fox Tango está autorizado a dar presente voadona em descida 2.000 pés, ajustado no 0.96, autorizado no final do procedimento. NDB Zulu, reporte em Duna, iniciando a final do procedimento. Então a gente está saindo para... Afirmativo. Controle para o 2.96. O 2065, Sami Recife, 1253, Cima 1. Bom, obrigado. Bom dia, Salvador, bom 094, com a Índia. O 994, bom dia, Sami Identificação, do Sami Nível de Voo 050, na Proa de Mari, aguardando o V13 para o final do procedimento em IBBZU. O Renato também agora está fora? Ótimo, o procedimento em uso é o NDB, por isso o desvio já está autorizado a Renato. Gente, aguarde a produção Vitor 366. Papa Tango Romeu, Golfo Vitor, linda cola, cabeceira na 0, 1 na 0, 0 graus, na 3, mais. Afirmativo. Assume Papa Romeu Lima Fox Tango. Assume de esquerda pro ar 40. Desvio Vampiro 40? Afirmo. Agora entendido, Lima Fox Tango, após quando possível reaproar Duna. Maravilha. 1094, vou na pro ESTAP. Papatango Romeu Golf e Vito, contato radar na decolagem, se mantém em nível de voo 090, após passar 12 mil pés, autorizado voar direto Conde. Papatango Romeu direto Conde, 090, ainda é Vito. Marinha 5051, mantenha sobre o relógio de voo visual, corredores Salvador, repassando da praia do Forte. Tente o Marinha 5051, com São José, direção na minha pés, repassando da praia do Forte. Decolagem autorizado, vento 1090 graus, 93 nós. Decolagem autorizado, vento 1090 graus, 93 nós. Tango Oscar Golf, uniforme, autorizado ingresso, táxi via pista, porta alinhada e pronto, cabeceiro no 7. Tente Lima Fox Tango Golf para chamar a torre. Prossiga. Atenção, após o stop, eu vou ao 368, já evitando formações ali próximo. Tente autorizado, vada presente o Serra Vita 368, gol no 094. Bom, já voa no Serra Vita 368, 094 já. Lima Fox Tango, contato chamado MB, CMT 1, número 8, decimal 95. Oi, Salvador 18. Bom dia, Azul 2770, saída coral, iniciando curva direita. Azul 2770, contato radar na decolagem, submantém nível de voo 160, vou direto coral. 460, subindo direto Coral, o Azul 2770. Azul 4027, sem identificação, desça 4000 pés, via chegada Bonf, ajustado na 016, aguardando o final do procedimento em IBBZU, o Azul 4207. Santos 198, sem identificação, desça para 050 via chegada Mari, aguardando o NBB Zulu da pista 10. Afirmativo, Santos 198, descendo 050, em redução 250 na espera de atentamento, aguardando o RNAV da pista 10. Afirmativo, Azul 4207, aguarde para o RNAV. Papai Romeu Lima, Foxtrot Tango, continue aproximando, aguardando autorização de pouso na 0, ajuste na 0 no 6. Tango, aguardando. Batei até que foi. A 094 repete quando possível voar na preta Vitor 366. Portará quando possível, a princípio, formação nessa prova 366. Sente, boa na 094, reutilizado descida 3000 pés, ajuste 1-0-6. Para 3000, com 16 gol na 094. Tango, autorizado, pouso na 1-0. A Sérgio Leite é autorizado a alinhar e manter essa pisteira no site. Salvador, Papatango, Oscar Golf Uniforme. Papatango, Oscar Golf Uniforme, mantenha o nome do pé escorrido. A Serra ponte passando o farol da barra. Passará o farol da barra. Essa bolsa uniforme, como foi chamada de pouso? Só um minuto. Bruno 253, nossa bolsa uniforme. N253, copiado essa bolsa uniforme. Autorizado alinhar e manter, cabeceira no zero. Autorizado alinhar e manter, cabeceira no zero. Zero reposto na final estabilizada. 2.500, eu vou estar estabilizado, bom 094. Pode ir chamar 096, bom 094. 1.016, obrigado. 0 graus, 95 nós. Linha 5042, mantenha sobre a área de voo visual, mantendo a frequência livre, reporte passando a Praia do Forte. Homo 84, decolagem autorizada, pista no zero, vento 090 graus, no 4 nós. Livre de decolagem, pista no zero, com o Homo 84. Descendo fora do solo. Papa Romeu Hotel Juliette Sierra, decolado aos 40, chame o controle Salvador em 199.8. Voar na produção Vitor 366. Entre na produção Vitor 366, o azul 4207. Controle Salvador, Papa Romeu Hotel Juliette Serra. Papa Romeu Hotel Juliette Serra. Código 01167, mantém sobre a rede de voo visual direto Manati. Frente Marinha 5051, reposto para ingresso em Interlagos. Bom dia, Janaminha 140, quando espera pronto. Janaminha 140, bom dia, mantém o quanto te espero. Mantém, 140. Gol 184, decolada às 4-1, chame o controle Salvador, 1-1-9-2-1-8-0. 1-1-9-0, gol 1-1-8-4. Frente 14, se for autorizado, chamar na frequencial de telecomunicação do seu voo. Controle Salvador, bom dia, gol 1-1-8-4. Para. Controle? É o gol 1-1-8-4. Luna 184, contato Hernando, decolagem, submantenha nível de voo 370, passando a rua 2 no pés e voo direto Jamo. Direto Jamo, subindo para o 370, Luna 184. Antes 198, reduza para 2009. Para 2009. Gente autorizado, voa na proa do Serra Vitor 368, TAM 3198. Serra Vitor 368, 3198. Ona 739, bom dia, sendo identificação, desse nível de voo 050, via chegada Mari, aguardando o final do procedimento no DBZU. Espera lá, 04207, deixa 2500 pés, autorizado R9, pintado 10, reporte na final estabilizado. 800 para 2500, reporte na estabilizado, azul 4207. Após o LSR, como chamada de pouso? Pessoal, é 258, copiado, reporte livrando a CPR.